não consigo viver longe de você. Dia e noite sem o teu amor, é grande a solidão dentro do meu coração. Só de pensar que não quer mais me ouvir. Ansiedade e a vontade de te ter. Na madrugada o desejo de te ver. Eu amo você. Vejo em seu olhar, fico a imaginar. Será que é tão difícil se entregar? Aventuras do amor, louco sonhador. Você é meu céu, meu cais, meu alto mar. Minha princesa, minha deusa do amor. És a razão e a inspiração do meu viver. Pra sempre vou te amar, minha paixão. Eu amo você. Bruno Monteiro e Banda Mega Estilos, a marca do sucesso. Vejo em seu olhar, fico a imaginar. Será que é tão difícil se entregar? Aventuras do amor, louco sonhador. Você é meu céu, meu cais, meu alto mar. Minha princesa, minha deusa do amor. És a razão e a ser.